Gel, Segurança Legal, episódio 153, gravado em 15 de maio de 2018. Eleições, tecnologia e fake news. Nesse episódio, vamos conversar com André Pontes, do podcast NBW, especialista em marketing político, sobre algumas questões tecnológicas das eleições. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Vibe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo ótimo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, vocês já sabem, basta acessar www.segurançalegal.com que você vai encontrar todos os links para as nossas redes sociais, canal no YouTube, Instagram, que a gente não usa mais. Por sinal, nota mental, temos que apagar aquela conta do Instagram que a gente nunca usou aquilo, né? Então, todos os links estão lá no site. Você quer ajudar o podcast Segurança Legal a continuar existindo? Você pode agora com a campanha de financiamento coletivo, que está no ar, está em pleno funcionamento. Então, considere seu apoio acessando apoia.se/segurançalegal e lá você vai verificar quais são as modalidades de apoio e também quais são as recompensas. Vinícius, nesse episódio a gente escolheu um tema um pouco desviante do que a gente está acostumado a tratar aqui, né? Na verdade, sim e não, né? Porque eu vejo ele como uma sequência, digamos assim, daqueles episódios sobre a Cambridge Analytica, sobre o uso de dados pelos data brokers, etc. Ou seja, a gente vai estar discutindo uma das consequências, né? Ou seja, dos usos desses mecanismos ou dessas soluções como as oferecidas como a Cambridge Analytica, só que na esfera política, já que nós estamos em ano de eleição, né? Não vamos discutir só a questão da urna eletrônica. Então, é interessante para a gente ver um desdobramento político, digamos assim, daquelas questões de TI que nós estamos trabalhando lá desde os episódios anteriores, lá com a Cambridge Analytica, a questão do próprio Facebook, dos data brokers, aquela coisa toda de profiling, targeting, retargeting e por aí vai. E a gente vai ver isso aplicado na vida real, aplicado na vida real mesmo, por meio de uma entrevista que a gente gravou aqui com o André Pontes, do NBW, né? Do podcast NBW, né? Isso, e foi uma entrevista muito bacana, a gente acabou de gravar aqui, estamos gravando agora a abertura, né, mas a gente acabou de gravar com ele, foi uma verdadeira aula, e tenho certeza que vocês vão adorar. Ele fez uma análise muito acurada aí da conjuntura política, da questão de uso de dados. Então, a gente aprendeu muito com o André e esperamos que vocês, nossos ouvintes aí também, gostem e aprendam com ele. Vamos então fazer a transição aqui. Seria legal botar a musiquinha do House of Cards, né? Será que a gente consegue? acho que sim, vamos lá. Pelo menos um pedacinho, né? Só para dar aquele clima da questão política. E já vamos agora ouvir o nosso convidado de hoje, o André Pontes, do podcast NBW. Bem, então já estamos de volta aqui com o nosso convidado de hoje, André Pontes, do podcast NBW, um profissional da área de marketing político que vai conversar aqui conosco sobre algumas questões envolvendo a tecnologia e eleições. Como é que vai, André? Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Prazer estar participando aqui desse podcast. Prazerzão mesmo. NBW é Nós Brigamos no War, né? Isso. Vocês explicam no podcast o porquê, mas dá pra dar rapidinho uma palhinha do porquê Nós Brigamos rapidinho no War? Cara, a gente é amigo de muito tempo. A gente tem uma amizade, nós três, eu, Barata e Ulisses. A gente tem uma amizade de 15 anos, mais ou menos. E a gente, lá no primeiro ano de amizade, nós compramos um tabuleiro de War e gastamos... E óbvio, brigava. E gastamos, foi nossa primeira sociedade, né? Nós três compramos, a gente dividiu o valor do War na época. E a gente gastou alguns sábados na vida, por longos anos, jogando War e discutindo muito. A gente discutia não só o jogo, Mas todos os nossos assuntos, a gente sempre foi três caras que gostam de discussão, né? Então a gente sempre discutiu política, política externa também, futebol menos, porque o Barata não gosta de futebol. Mas e aí quando a gente resolveu criar o podcast, a gente criou o podcast porque o Ulisses viajou, a gente distanciou um pouco do Ulisses, que ele foi morar na Inglaterra em 2010, está lá desde então. E aí quando a gente resolveu criar o podcast, a gente pensou de ser o War, porque é justamente o nosso esquema do podcast é abrir uma discussão sem pauta pré-definida e como se a gente estivesse realmente ali na mesa do War jogando e discutindo e conversando, né? Então, aí ó, nós brigamos no War, porque é realmente de briga. Mas legal, cara. Mas brigava mesmo. Vocês brigavam no War. A gente, não só no War, como na vida. Fora. A gente quebra altos. Não, eu fico mais tranquilo, porque a gente brigava. Cara, eu tenho o War até hoje guardado em casa. Eu não tiro de lá de cima porque sempre dá briga, cara. É. As últimas vítimas foram meu cunhado, minha concunhada, não dá certo. É bom porque os conchavos do War ali, logo no começo da nossa amizade, eles fizeram com que a gente entendesse até qual é o limite nosso da nossa discussão, sabe? Então, para manter uma sanidade amiga, né? Não, o que eu acho legal é que, e aí já fazendo um jabá do podcast de vocês, é um podcast que a gente escuta, eu e o Vinícius, a gente ouve já há algum tempo, e eu acho que a gente vive uma era muito boa dos podcasts aqui no Brasil, não é só o NBW, mas outros podcasts também, Chutando a Escada, que são podcasts que lidam, falam sobre política, falam sobre algumas atualidades, assim, mas sobretudo sobre política, né? E eu falo assim com que nem o pessoal do Choque de Cultura, né? Eu falo com tranquilidade em dizer que é possível hoje a gente se manter informado com você sem precisar recorrer assim, a grandes, né? Como Globo News e grandes jornais, assim, porque a qualidade das discussões de vocês é tão grande que deixa esses caras todos assim no chinelo, eu diria, né? É uma coisa. Porque esses caras têm os vieses deles, têm os interesses deles, e vocês estão ali livres, né? Falando de uma forma bem desinteressada no sentido de interesses, né? Internos, enfim. Sim. Não sei se é essa a intenção de vocês mesmo, mas é o que aparenta para nós. Então, para nós é um prazer aqui tê-lo conosco. Obrigado. O grande barato do podcast é justamente ser uma mídia independente, né? Ele é dependente a partir... Então, na verdade, você vira dependente a partir do momento que você vende um patrocínio, etc. Não é o nosso caso. Claro. A gente sempre nos mantemos independentes. A nossa... Não existe viés financeiro no nosso podcast. A gente não pretende que tenha um viés financeiro. Cada um tem a sua profissão. E até por isso a gente... É muito difícil a gente conseguir manter uma regularidade, exato. Mas então ali a gente se sente à vontade para falar justamente o que a gente está à vontade de falar, né? Então a gente consegue falar mal do Lula e do Aécio, falar mal do Alckmin e da Dilma, e a gente consegue falar de isso todos é legal, os lados, cara. Sabe? E elogiar também quando tem que elogiar. Porque existem, existem períodos políticos que você tem que elogiar, existem políticos que você tem que elogiar. Quando se deve elogiar, né? Então, a gente se permite fazer isso. E o que é muito engraçado é que a gente recebe e-mails de ouvintes falando que a gente é esquerdista, e na mesma edição eu já recebi e-mail de um cara me chamando de esquerdista e um outro cara me chamando de direitista. Aí eu falei assim, pô, tô indo bem então, porque os caras não estão identificando o que eu sou aqui. A hora que faltar a crítica de um e de outro, tem que se preocupar. Exato. Não, mas é interessante, é uma visão bem, bem centrada, né? A gente, eu acho que falta muito no cenário político atual, assim, essas visões no sentido de... Centrado no sentido não de centro político apenas, mas numa questão de descompromissado, né? E vocês acho que conseguem fazer isso de uma forma bem, bem legal. Bem, mas vamos entrar então aqui no nosso tema, que seria a questão da relação da internet com as campanhas eleitorais. A gente já falou, o André trabalha com marketing político. Como é que é hoje, André, trabalhar com marketing político? Como é que as campanhas eleitorais lidam com a internet hoje em dia? Quem são os envolvidos? Como é que ela funciona? Como é que é o dia a dia de vocês? Bom, primeiro, trabalhar com marketing político hoje é uma coisa muito feia. Então é uma profissão que está mudando o nome, né? Você muda o nome para virar bonito, né? Então o pessoal agora está começando a se chamar de trabalha com comunicação política, sabe? Mas enfim. Tô tirando a palavra marketing do caminho. O marqueteiro é uma coisa muito feia. Então, agora o cara é o coordenador de comunicação da campanha, não é mais marqueteiro. Mas enfim, existem. Até 2008, mais ou menos, a entrada da internet, de fato, profissionalização da internet em campanha no Brasil acontece em 2010. Uhum. Mas até 2008 você tinha equipes são sempre muito grandes em campanha, que custam fortunas, profissionais de alto gabarito, que deixam agências para trabalhar 4-5 meses numa campanha e correndo o risco de ficar um ano fora do mercado, mas esse dinheiro que ele ganhou nesses 4 meses ele compensa o ano, né? Isso daí, primeiro, já está mudando, já diminuiu bastante preços, tudo. Mas são equipes que são muito grandes, e isso até 2008 você trabalhava só com offline, que era televisão, rádio e rua, né? Então, criação de cartazes e santinhos, etc. Agora, a partir de 2010, começa-se a se dar importância para a internet, muito seguido a onda do Obama, que começa em 2008. Isso aqui falando do Brasil, né? Então, agora, existem equipes gigantes que trabalham na área digital. Então, você pega... Eu fiz uma campanha uma vez, exatamente em 2012, eu fiz uma campanha no Recife, para a prefeitura do Recife, né? E na época eu contratei um cara que era um conhecido meu, e chamei ele. Ele estava trabalhando ele estava fazendo a pré-campanha do Haddad para a prefeitura de São Paulo. E eu chamei ele para ir lá para fazer uma campanha grande, então. Isso, a campanha grande. E ele era só do digital da campanha do Haddad aqui, 2012. Ah, sim. E eu chamei ele para fazer o offline. Ele era um cara que ele era finalizador de vídeos, né? E eu chamei ele para ir para lá, e ele topou pro desafio, tudo, saiu daqui do Haddad e foi para lá. Quando ele chegou lá, ele viu aquela campanha que a gente estava montando, que era uma campanha no Recife, por mais que seja uma capital, é uma campanha menor do que uma campanha aqui da capital de São Paulo. Claro. Como é menor que no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tudo. E ele chegou lá e ele me contando que a estrutura que a gente tinha para aquela campanha offline era menor que a campanha online do Haddad aqui. Então, o Haddad estava aqui com 4 finalizadores de vídeo, tudo para a parte online, né? Então, hoje as campanhas são realmente grandes nessa área, se foca muito nessa área já, e passou-se a ter um trabalho também no ano ímpar. No ano ímpar, no marketing político, a gente chama de o ano do desemprego, né? Porque os caras não estão aí. Nenhum político está afim de focar em marketing no ano ímpar. No ano ímpar, os caras estão querendo fazer a vida deles lá, em Brasília e tudo. E se reeleger, né? E já pensando na reeleição isso, também. Isso, já pensando na reeleição. No ano ímpar, nem tanto. No ano ímpar, os caras estão realmente trabalhando nas artimanhas deles lá, nas maracutaias, enfim, fazendo acordos políticos, etc. Eles começam a pensar em eleição. Isso não o cara sério, né? Um cara sério que, sei lá, o candidato, um senador X que vai sair a governador em 2018. Ele tem certeza que ele vai sair ao governo em 2018 do estado tal. Ele, em 2017, começa já a trabalhar a imagem dele. Então, ele já contrata uma equipe para trabalhar, para fazer a imagem dele. Com a entrada da internet, a internet ela facilita esse trabalho de imagem, porque você tem regras eleitorais muito, muito menos restritas do que no offline. É permitido você fazer trabalhar a imagem da forma que você quiser de um político fora de uma campanha eleitoral. Então, os caras começaram a contratar esse tipo de trabalho. Então, no ano ímpar, tem os políticos... de faixa preta, que a gente diz, né? Que você tem como faixas de arte marcial, sabe? Os políticos são faixa preta, eles já todos têm equipes digital trabalhando nesse ano ímpar. E aí é uma equipe digital que vai trabalhar desde de criação de WhatsApp, criação de pirâmide para ele, de disseminação de informação, até trabalhar em micro-target, em diagnóstico da imagem dele, diagnóstico do estado... e vídeos, produção de vídeos, produção de artes, etc. Você diz que eles trabalham, inclusive, com grupos de WhatsApp, é isso? Ou seja, você vai ter pessoas ali no marketing trabalhando com disparar mensagens para certos grupos ou tentar viralizar conteúdos, é isso? Sim. Aí você tem, no WhatsApp, você tem duas formas de trabalho. Uma é a forma que é a paralela e que... são os tais dos fake news, né, que você trabalha e, e se trabalha mesmo com isso daí. Tem muita agência que faz isso daí. São agências que, geralmente, quando você a agência que trabalha na fake news, ela não fica alocada na agência que está com contrato com o político. Ela é totalmente deslocada, ela fica em outro espaço físico, inclusive, com VPN e tudo. Mas pensando na parte oficial primeiro, depois eu vou para fake news. Na oficial, você faz um trabalho ao longo do ano de construção de banco de dados. Então, você passa, passa o celular em todo o diretório do estado. Então, pensando aqui em campanhas estaduais, né? Você passa o seu celular em todos os diretórios regionais daquele estado, os diretórios municipais. Você acompanha eventos do partido e vai lá e recolhe celular, não sei o quê. Você pega líderes partidários daquela região e você coloca ele como administrador do grupo junto com a pessoa do marketing. E ele vai criando uma base. Então você consegue criar uma base de, sei lá, cada grupo tem 250 pessoas. Você consegue armar aí pelo menos uns 30 grupos oficiais de pessoas que são do seu time, só que são militantes do seu time, são influenciadores, líderes comunitários, por vezes estão ali. E você, quando você quer passar uma mensagem para eles, você joga essa mensagem nesses grupos. São grupos não existe, a gente não trabalha com disparador no marketing, né? Tem alguns que trabalham, mas trabalham gastam dinheiro, na verdade, com disparador. Então a pessoa que está ali, que é o profissional que está controlando esses WhatsApps, eles mandam essa mensagem para esses grupos e vira uma pirâmide. São 30 grupos de 250 pessoas que estão recebendo isso daqui e são 250 pessoas que são selecionadas para estar lá, porque são influenciadores, são líderes comunitários que vão pegar isso e eles estão em outros grupos já para disseminar essa peça, né? Isso daí na parte oficial. Já na parte do fake news, aí é uma coisa mais complicada. Na fake news você tem que criar esses grupos de uma forma orgânica e ninguém pode saber que você é um perfil fake. Então o que as agências fazem? Elas criam dezenas e dezenas de chips de WhatsApp que ficam na mão desses funcionários que ficam só conversando e criando vida para esses perfis. Esses perfis também estão dentro de Facebook, Twitter, etc. Dentro de algum grupo do Facebook você vai achar alguém dando um número, indicando para algum grupo de WhatsApp. Então você entra em grupos da OLX, grupos do, sei lá, desde grupo de compras e vendas, do Cartola FC, religião e sexo. Você encontra grupos no Facebook que geram, que as pessoas querem levar para o WhatsApp. E aí esse perfil fake se insere nesse grupo de WhatsApp. Lá dentro do grupo do WhatsApp, esse profissional vai ficar trabalhando ali com uma vida normal, vai trocar ideia, vai chamar assunto, até o momento que alguém daquele grupo também se apegue a essa pessoa e convide ela para um outro grupo de WhatsApp e ela vai se inserindo no máximo de grupos possíveis. Chega um ponto que cada chip, cada vida está inserido em mais ou menos uns 10, 15 grupos de WhatsApp. E cada profissional trabalhando com mais 10 chips, que cada chip está inserido em outros 10 grupos. Então você consegue dimensionar aí o tanto de pessoas que essa equipe consegue atingir. Sim. Em paralelo, na outra sala, tem uma equipe trabalhando com estratégia, com criação de peças, com o monitoramento, diagnóstico, sabendo o que pega, o que não pega. E aí, pontualmente, quando surge o momento perfeito para aquilo, esse perfil fake vai lá e solta um meme. E esse meme ele é repassado e viralizado. E ninguém vai descobrir que esse cara é um perfil fake e trabalha para aquela campanha. Não vai, porque ele trabalha com muita estratégia, ele não toca no assunto de política, ele fala de outras coisas. É o WhatsApp da sua família que do nada alguém... É um WhatsApp que você joga ali, da sua família. Na sua família não se fala de política, mas em algum momento alguém joga um meme de política ali. Então é dessa forma que você trabalha. E aí esse meme chega e corre. Então, se a gente está falando de uma base de 2 milhões e meia de pessoas, às vezes, que algumas agências têm, nessa pirâmide, que em 3 horas, 2 milhões e meia de pessoas vão acessar essa peça que foi criada, esse conteúdo foi criado. E dessas 2 milhões e meia de pessoas que receberam, se ele foi bom e foi estratégico e o tiro deu certo, geralmente acontece isso, isso é replicado por 20% daquela base, que daqueles 20% mais 10 replicam, e aí chega na tua casa. Você vai receber no seu celular. Então eu costumo sempre falar que quando você recebe um áudio em referente à política, ou então um vídeo referente à política, um meme referente à política, 95% desses conteúdos não foram criados por um jovem que está na casa dele brincando de fazer meme. 5% sim, mas 95% não. Eles foram criados sim por uma equipe de marketing político que trabalha a serviço de um candidato X. E isso, todos os tipos de candidato, desde deputado federal a candidato a presidente. Todos eles estão trabalhando com isso. Sabe que agora com essas novas alterações de 2017 na lei que regula a questão da propaganda política, a 9.504, eles colocaram lá um crime no artigo 57H, que é o crime de contratar grupos de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Mas não sei se te parece assim, você pode também ter efeitos deletérios aí com esse tipo de estratégia sem necessariamente ofender ou denegrir a imagem do candidato. Você pode ir num nível mais subliminar da coisa. Mesmo, eu acho que é assim que funciona, né? É, mesmo pra mim, que sou de TI aqui, né? Nossa, andar do direito, me soou chovendo molhado, porque é crime denegrir uma pessoa de qualquer maneira, independente de você ter juntado pessoas pra fazer isso. Eu acho que eles erraram um pouco a direção da coisa, né? Acho que eles deveriam ter focado no gerar notícias falsas ou alguma coisa desse tipo, não necessariamente denegrir uma pessoa, né? É que a regulação da fake news é bem complicada, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Mas eu acho que o elemento que o André coloca é como isso se organiza e como não necessariamente o cara precisa mentir, né? Ele pode ir ali no Ele distorce a informação, você pega. Você tem grupos que são famosos por fazer isso, de todos os lados. Claro. Eu não vou citar nomes aqui, mas você tem grupos aí na internet que são famosos por isso. E que o cara dá uma entrevista e ele faz uma edição nessa entrevista, que na edição você consegue criar uma história daquela edição. Mas o problema aqui é que você não. Não é nem a parte do denegrir, putz, denegrir é crime, beleza, tem que pegar mesmo, porque denegrir é a imagem do outro. O problema é como você vai chegar nessa primeira ponta que lançou aquele meme, que criou aquela peça. Você não chega nessa pessoa, porque são pessoas que estão, eles estão cada um na tua casa, estão conectados em VPN, jogam ali num grupo X, e o que prova que eu que criei aquela peça, e aquela peça eu não estou só compartilhando de uma outra... de um outro celular, sabe? São chips descartáveis, é tudo pré-pago, né? Então, no limite, se você tem conhecimento de deu ruim essa nota e os caras estão indo atrás de alguém, você joga fora na privada os chips e pronto, acabou. É, porque ao contrário do Facebook, você consegue logar IP e tudo, e ainda assim você poderia usar VPN para fazer isso. Com a questão do WhatsApp é mais difícil, porque você não consegue monitorar o conteúdo, né? Como tudo é criptografado, você vai ter que pegar fisicamente algum telefone que recebeu aquilo, mas para fechar essa cadeia, você tem razão, é praticamente impossível, né? Não tem, porque é criptografado ponta a ponta, a única possibilidade de você chegar nessas pessoas seria... tirar essa barreira da criptografia, autorizar a leitura do e-mail, do WhatsApp do outro. Quem quer isso? O próprio Facebook já falou que não libera isso. O WhatsApp caiu algumas vezes no país porque não foi liberado. Então, para essa eleição, pelo menos, não vai ser. E esse é o grande problema, que a gente está falando de fake news no Brasil, com o WhatsApp está começando a se mexer ali, o WhatsApp fechou agora com a Lupa e acho que com a Pública, acho que a Lupa e a Pública, que são... sites de fact-checking, então eles vão trabalhar em fact-checking de notícias viralizadas dentro do Facebook. Só que o Facebook não é o grande problema no Brasil. O Brasil realmente usa o WhatsApp. Nós temos 120 milhões de WhatsApps ativos no Brasil, numa base eleitoral de 150 milhões de eleitores. Caramba. Eu acho todo mundo. 150 milhões, ou 130 ou 150, me fugiu agora o número exato de eleitores. Mas o número de WhatsApps no Brasil é muito próximo do número de eleitores. Que é diferente dos Estados Unidos. Quando a gente fala da campanha do Trump, que fala da fake news, da Rússia entrou e não sei o quê, no Facebook, tal. Nos Estados Unidos não se usa o WhatsApp. Aqui se usa. Uhum. Então é aqui que é muito forte, o problema, né? É o WhatsApp. Aqui é muito forte. Eu sou professor também e sabe que quando você está dando aula, o pessoal fica mexendo no celular, né? Que é uma coisa assim, muito curiosa, né? E quando você olha e passa pelas mesas, assim, o pessoal está todo no WhatsApp, cara, conversando entre si, enfim. E é um fenômeno muito, muito interessante nesse sentido, né? Porque é uma rede que fica refratária a algumas interferências ou alguns tipos de controle, né? Vinícius, quer mandar uma pergunta? Não, só te dizendo, nas minhas aulas o pessoal não usa o WhatsApp. Ah, para, claro que usa. Se não, não usa. Na primeira aula eu pego um celular e um martelo. Pronto, acabou. Acabou a aula, eles pegam o celular e o primeiro aplicativo que você abre é o WhatsApp. É o WhatsApp, é verdade. E os seus pais também, os seus filhos também. Essa questão, uma coisa que sempre me chamou a atenção, até nas nossas últimas discussões aqui no Segurança Legal, a respeito da questão do Facebook, da Cambridge Analytica, né, de pegar fazer o profiling das pessoas, fazer o marketing direcionado especificamente para uma pessoa e aquela coisa toda. Eu e o Guilherme a gente entrou em discussões, inclusive fora do episódio, fora do Segurança Legal, sobre qual é o limite ético do ferramental que tu pode usar, das estratégias que tu pode usar para convencer ou tu fazer com que alguém, ou influenciar alguém com relação à decisão. Claro, a gente está falando aqui de política, mas pode ser em qualquer outra área, um produto que tu queira vender, um serviço ou coisa parecida, ou uma posição referente a uma discussão como, por exemplo, cadastro positivo e coisas desse gênero. Assim, quais são os limites éticos do uso dessas informações, cara, assim, que tu percebes para uma Cambridge Analytica, aqui no Brasil para o Stiling, que vocês comentaram no NBW... quais seriam esses limites que tu enxerga? Isso é fácil de definir? Não é fácil? Existe uma área cinzenta? Como é que fácil, é isso? Não, é fácil. Eu defino ela da seguinte forma. Ética e política não se combinam na mesma frase. Então, não existe. Não existe ética. Ninguém está pensando em ética aqui. A gente pode pensar o seguinte. Até na última eleição continua sendo a mesma coisa, mas... Antes do mundo do Big Data, do micro-targeting, a gente sempre se trabalhou em campanha política com pesquisas de qualitativas e quantitativas. Uma pesquisa qualitativa, a qualitativa é aquela pesquisa que você senta numa sala de vidro, então você monta grupos ali, um pesquisador, um mediador vai conversando com aquilo lá, vai levando aquela turma e coordenadores estão atrás do espelho analisando, né? Depois você tem um relatório. Tipo, esse é grupo focal, né? Se chama também? Isso, grupo focal também, exato. E aí, nessa pesquisa, numa junção de pesquisas qualitativa e quantitativa de uma campanha interna, você consegue identificar pontos que o candidato fala para aquela cidade ou para aquele estado exatamente o que os caras querem ouvir. Ele não está falando o que ele vai, o que ele realmente pensa, o candidato é uma marionete, né? Então ele não fala exatamente o que ele pensa, o que ele vai fazer, todas as promessas. Quando um candidato chega e fala, eu vou fazer 16 UPAs e vou fazer mais, não sei, mais 20 creches, ele não tirou da cabeça dele esses números. Eu dei um clique, eu preciso. Ele acordou um dia e falou, eu vou fazer 20 UPAs. Não, isso aí que veio de uma pesquisa. Então ele faz uma pesquisa interna. São várias pesquisas. Um dos maiores gastos de dinheiro numa campanha é em pesquisa, e você consegue identificar o discurso exato para atingir aquele público e esse público votar em você. A internet só barateou essa história. Porque com a internet eu consigo também identificar exatamente o que aquela pessoa quer ouvir e direcionar o meu discurso para aquela pessoa. É ético? Não sei, acho que não é ético. É, eu tô roubando informações do cara. Querendo ou não, eu estou invadindo informações dele. Mas, se você voltar nessa qualitativa, existe na lei eleitoral um grupo focal. Quem está nesse grupo não pode saber que está trabalhando, que está fazendo uma pesquisa para a campanha eleitoral. Isso é regra eleitoral. Então, se eu sou um pesquisador e monto um grupo de pesquisas, monto esse grupo focal, que eu vou analisar por 3 horas, 8 pessoas, para tirar um relatório para a campanha eleitoral, essas pessoas recebem para estar lá, elas recebem R$50 para estar nesse lugar, mas elas não sabem e não podem saber de jeito nenhum que elas estão falando de marketing político. Então, isso é ético? É bem complicado, né? O mesmo essa questão que tu colocou do WhatsApp, né, André? As pessoas não sabem que aquilo que tá chegando no grupo de WhatsApp delas tá sendo produzido por uma agência ligada a uma campanha política, né? Sim, sim. Ela não sabe ela não sabe que essa informação é de uma agência, ela não sabe que aquele discurso que o político deu na rua dela, falando que quando o político está em passeata, ele chega lá e fala, eu vou colocar uma linha de ônibus aqui, viu? Pode ter certeza, porque se eu ganhar, eu vou colocar a linha de ônibus que eu imagino que vocês estão precisando, que eu analisei aqui. Ela não sabe que essa informação dele foi tirada dessa mesma pessoa que num dia antes colocou no Facebook que não aguenta mais ter que andar até a rua de trás pegar um ônibus. Entendeu? Essas ferramentas, vocês falaram lá no NBW 127, no Stiling, que seria um software muito utilizado aqui no Brasil. Poderia falar para nós como é o que ele consiste, como é que ele é usado, o que ele faz? Sim. Tem alguns softwares erroneamente chamado Big Data. Big Data é uma junção de softwares, né? Mas tem alguns softwares de inteligência que se usa no Brasil, Brainwatch, enfim, tem vários softwares. O Stiling é o que mais está sendo utilizado, porque ele é o primeiro... ou pelo menos o mais sofisticado software em português. Então os analistas conseguem ter mais facilidade de trabalhar com ele. Ele é um software que ele te entrega nuvens de tags por região do que você está falando. Você cria regras em cima desse software. Então vamos supor que o meu cliente seja o Guilherme. Então o Guilherme vai sair candidato a prefeito de Porto Alegre. Eu crio regras com todos os assuntos que me interessam em Porto Alegre, todos os assuntos dos adversários dele, e eu vou conseguindo, a partir de uma junção de tags, ir identificando temas que estão sendo mais falados em certos influentes. Ele me dá influentes que estão falando sobre esse assunto, e esses influentes esses perfis de influenciadores, eu consigo depois atingir, tentar estreitar um contato com ele, né? Eu consigo identificar crises, então você vê nuvens começando a aumentar ali em certa região, região que eu não tô dizendo aqui região física de mapa, mas região de espectro eleitoral, então região esquerda, direita, eu consigo ver algumas nuvens começam a aumentar e identifico qual é o assunto que eles estão falando e aí eu já crio um antídoto para aquele assunto. E no limite do limite do limite, eu consigo identificar o CEP daquela pessoa que está falando na rede social. Mas é que isso daí no marketing político não interessa, eu não preciso saber o CEP dessa pessoa. Porque é mais uma junção de dados quantitativos que você faz uma fórmula científica e consegue compreender que naquela região, ou pelo menos aquele público específico, vota em tais diretrizes, então a gente vai caminhar por essa diretriz, né? E aí eu faço um marketing segmentado para ela. Então aí eu direciono post patrocinado para aquela pessoa, eu mando mala direta na casa daquela pessoa, daquela região. Sabe que a impressão que a gente tem, o pessoal comenta isso, né? enfim, já bem conhecendo essa ideia que o político clássico, ele tinha aquela coisa do feeling, né? O cara chegava nos locais e sabia o que dizer, ou ele conseguia identificar ali as necessidades, ou o perfil daquele grupo. Hoje parece, ou seja, o político ainda precisa ter esse feeling, né? Ou seja, um cara que não sabe o que vai falar vai se dar mal, mas ao mesmo tempo parece que essas tecnologias todas potencializam algo que antes era meio assim, uma inspiração e tal. Hoje não, hoje é tudo colocado dentro de algoritmo e o cara precisa, como tu falou, né? Ele sabe exatamente o que ele tem que falar naquele lugar. E parece que isso começa com o Obama. Na campanha do Obama se comentava que foi a primeira a fazer isso, né? Ou não? Ou teve campanhas anteriores? Foi a primeira, né? A campanha do Obama, ele foi, pelo menos historicamente, o que se fala, é a primeira campanha que realmente usou o microtargeting. E ele usou isso para fazer arrecadação de recursos, porque lá nos Estados Unidos você tem muito esse arrecadação para bancar a campanha, né? Existe essa cultura lá. Então eles descobriram, na campanha do Obama, eles descobriram que eles estavam mandando mala direta com pedido para doação financeira para residências que o cara assinava revista de arma. Eu falo, pô, se o cara assina a revista de arma, ele é republicano, ele nunca vai doar dinheiro pro Obama. E eles ou seja, eles estavam gastando dinheiro enviando essa mala direta para esse cara. Então eles fizeram todo um estudo, só com uma diferença, que lá nos Estados Unidos você pode comprar banco de dados de compra, né? Então lá existe essa liberação para você comprar banco de dados da Visa, Mastercard, etc., embutindo no seu Big Data. E aí você tem a vida da pessoa exposta para você. Então, a partir do momento que eu joguei... Então, cara, eles jogaram isso no software deles e riscaram, criaram já uma regra falando assim, elimine todo mundo que assina a revista de arma. Bom, eliminou, pum. Uhum. Aí ele começa... Aí ele chegou num ponto que ele identificou todas as casas, aí é CEP mesmo, identificou a casa de pessoas que seriam... Que teriam possibilidades reais de doar um dinheiro para ele. Uhum. Aí, a partir desse momento, ele separou essas casas e aí ele fez um estudo em cima dessa casa sobre discurso. Então, nessa casa aqui, eu tenho uma família que tem uma criança pequena. Então, eu vou falar de creche com essa criança. Com essa família. Aí, essa família aqui tem... Sei lá, tem o filho está chegando na fase adulta, vai entrar na faculdade. Então, eu vou falar de sistema educacional. E aí ele pegou e aí ele mandou uma mala direta para cada uma dessas famílias específica. E aí ele teve uma devolução de dinheiro absurda. Porque você imagina você já tem uma cultura de doar dinheiro para a campanha. Você abre a porta, tem uma mala direta de um cara falando com você, do candidato falando assim, olha, eu sei que você tem você pensa no futuro da sua família e eu sei do problema de creches aqui na nossa região e eu vou investir em creche. Para isso eu preciso que você me ajude a se eleger. Na hora o cara doou o dinheiro. Então ele teve uma arrecadação gigantesca, acho que bateu o recorde de arrecadação e ganhou a eleição. Então lá Mas não necessariamente ele iria fazer aquelas coisas, né? Esse que é o dilema, eu acho, né? Tipo, tu fala o que o cara quer ouvir, mas não necessariamente tu vai precisar fazer aquilo. É problemático, né? Eu acho que o grande problema, esse ponto é muito interessante, o grande problema da política, agora voltando aqui para o Brasil, esse feeling que você falou agora há pouco, de que o velho político tem o feeling, tudo. Não, ele nunca teve esse feeling. Quem tem o feeling é a equipe de marketing por trás, tá dando pesquisa e tá entregando para ele o que ele deve falar para aquele eleitorado. O velho político tem sim, não só o velho como o novo, ele tem a malemolência de conversar com qualquer um, e ele consegue conversar com qualquer um e trocar assuntos e se passar como verdadeiro. Ele é um ator que consegue passar a verdade ali para isso daí. Agora, o que mais me incomoda em toda a história é que o cara tem... Então, desde do início da nova democracia, então desde 88, 89, que a gente tem campanhas caríssimas e que se investe muito em pesquisa e que os caras têm acesso à pesquisa e ele se elege falando o que vai fazer porque ele sabe exatamente o que precisa ser feito naquela região... E quando ele é eleito, ele abandona tudo isso, cai no esquecimento. E ele não faz absolutamente nada. porque não tem interesse dele fazer isso. Ele sabe, ele na campanha para ser eleito, ele fez o diagnóstico do problema daquela região. Mas quando é eleito, ele não atua por aquela religião. Ele atua por causa própria só. É um problema que a gente tem aqui de uma baixa escolaridade, de uma forma geral, né? As pessoas não compreendem, não entendem os discursos, na verdade, né? E o brasileiro se esquece muito rápido de algumas coisas, né? Você quer falar alguma coisa, Vinícius? Me parece, pelo que o André está falando, aí mais do mesmo, né, André? Sim. A gente só está aprofundando a coisa. É. Ou seja, se tem cada vez mais informação sobre o eleitor, tu consegue atingir, tu vai fazer o micro-targeting que tu comentou antes, até gostaria que tu explicasse um pouquinho esse termo rapidamente para quem nos ouve, né? E tu atinge, assim, tu não faz mais, tu não tem que acertar mais um discurso generalista assim, para abarcar uma fatia da população muito grande. Claro, tu vai ter esse discurso mais geral, que vai vir a nível nacional, no caso das eleições para presidente, por exemplo, mas tu vais também fazer um micro discurso. Micro não no sentido de pequeno, mas um discurso focado no, né? Num bairro, muitas vezes. É, né? Num bairro ou numa... Você fala nos palanques, né? O micro-target eu realmente não sei traduzir essa expressão, mas é um tiro certo. Eu consigo atirar na casa daquela pessoa. É o atingir aquela pessoa específica. Então, você tem macro regiões e micro regiões. Então, no micro, eu estou falando de... Então, numa campanha prefeitura, quando eu falo micro-target, eu estou falando de um bairro. Às vezes até menos que um bairro. Estou falando de um condomínio dentro daquele bairro. Isso é um micro-targeting. O macro-targeting, a gente está falando da cidade inteira. Agora, o discurso, indo para uma campanha presidencial, esse cara, o candidato, ele vai fazer um discurso geral. Então, ele vai na televisão, ele vai precisar atingir o máximo possível. E aí, então, em pesquisas, ele vai entender quais são os problemas do país, é aquela pirâmide de Maslow, ele consegue entender quais são os reais problemas do país e ele vai atacar esses problemas do país, que é o que está sendo mais comentado no país. Só que o candidato não fica só na televisão, ele tem a rua, que é fundamental numa campanha também. Então, nessa rua, que são os palanques que ele vai chegar na cidade de Caruaru, lá em Pernambuco, e é uma cidade que tem, sei lá, 100 mil habitantes. E quando ele chega nessa cidade, que é uma cidade que para ele não diz nada para esse candidato, ele nunca esteve lá, ele não faz a menor ideia do que existe em Caruaru, mas tem 100 mil votos ali. Então ele precisa fazer um palanque lá. Quando ele chega nesse palanque, no momento que ele está no avião indo para lá ou no helicóptero indo para essa cidade, está chegando para ele o relatório. Antigamente um relatório só de pesquisa qualitativa, hoje o relatório também dos Big Datas, dos diagnósticos de monitoramento daquela região, um monitoramento que aí a gente entra no micro daquela região. E aí ele chega no palanque e o que ele vai falar para esse público não necessariamente é o que ele está falando, aliás, dificilmente vai ser o mesmo discurso que ele fez no Rio de Janeiro, que é diferente do discurso que ele fez em Minas Gerais, em Porto Alegre e Manaus, enfim. São discursos completamente diferentes e discursos direcionados para aquele público. Que é para você se estreitar a sua relação com aquela pessoa. Sabe, André, que a gente tem esse ano o Brasil vai enfrentar uma situação bem diferente, assim, né? Na questão da eleição presidencial, com toda a questão da crise e o Temer na jogada, e pessoas que iam entrar, mas não vão mais entrar, candidatos que têm uma força muito grande na internet. A gente viu vocês comentando isso, né? Tem um candidato aí que está liderando as pesquisas, que tem uma força muito grande na internet, mas que fora dela talvez não. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, o que, que a internet não pode fazer para os candidatos? Porque a gente às vezes acha que você vai resolver todos os problemas com a tecnologia. É isso mesmo ou não? Ou tem limites aí nessa questão de influenciar, de influências que tu tem na internet, mas não tem fora dela? O papel da campanha tradicional, o papel das grandes mídias, como é que você vê esse cenário todo aí? Deixa eu só fazer um adendo à tua pergunta, Guilherme. A internet elege alguém sozinha? Não. Ainda não elegeu. Um dia possivelmente vai eleger. No Brasil, ainda, no Brasil acho que vai demorar um pouco, porque existe a dificuldade do acesso à internet, né? Claro. A gente tem que falar de Brasil inteiro. No Brasil inteiro, quando eu falei que temos 120 milhões de números de WhatsApp, eu não sei qual é o número que está concentrado nisso, mas deve ser 80 milhões de pessoas têm um celular com WhatsApp, sabe? Uhum, o resto é tudo pessoas que têm 2, 3 celulares. Uhum. Mas o problema da internet é que quando você está no mundo da internet, você está em bolhas. Então, na rede social, você gira em bolhas, você está dentro de algoritmos. Então, você vai... Isso desde do usuário mais inteligente ao usuário médio. Você pode fazer de um tudo para tentar sair, mas você sempre vai correr em círculos dentro dessa bolha. Então, as pessoas, quando você tem, sei lá, um Twitter... Na maioria das vezes, na média, esse seu Twitter é uma bolha porque você escolheu quem você está seguindo ali. Claro. Então você recebe só notícias desse lado aqui. Quando você está no Facebook, você tem uma bolha de amigos que estão no seu entorno, e também você entra ali no algoritmo do que você mais curtiu, etc., que o Facebook vai jogando, então você fica naquela bolha. Então... O grande desafio dos candidatos é conseguir sair dessa bolha. Então, se eu tenho um candidato que é do lado direito, como é que eu vou conversar, eu coordenador dessa campanha desse cara, como que eu vou conversar com eleitores que são centro-esquerda, ou que são esquerda, ou centro ou direita mais para o extremismo? Como que eu vou puxar papo com essas pessoas? Como é que eu vou entrar nessa bolha delas? E isso é o grande desafio do marketing. E aí você tenta entrar nelas. Para você entrar, você precisa desses softwares de diagnósticos para você identificar os influenciadores e tentar ir lá se comunicar com esses influenciadores do outro lado, para eles puxarem essa pauta para aquele lado lá, e você sai da bolha. Quando um político está dentro da internet, a página oficial do político, então o Facebook oficial, o perfil oficial, né? O Facebook, Instagram, etc., ele está falando, ele conversa ali o que a gente chama de pregar para convertido. Ele está... é bem... Porque o cara que segue isso também, o usuário comum, né? Ele que segue um político, ele, na grande maioria, já vota naquele cara. O usuário comum não vota, não resolve seguir. Então eu voto no Vinícius, mas eu vou seguir o Guilherme para ver o que ele está falando. Não me interessa o que o Guilherme está falando. Isso pro usuário, o cara comum. Odeia o outro. Exato. E ainda odeia o cara. Então por que eu vou seguir para ficar falando com ele? Só para se irritar, né? Então esses perfis oficiais, eles estão falando com eles mesmos. Eles estão trabalhando ali só em pregar realmente para convertido. O trabalho, então, nesse caso, seria você fazer uma estratégia bem feita para que você consiga fazer com que essas pessoas que te seguem nas redes sociais tirem essa informação que você entrega para elas e levem para a vida fora da internet. Aí é um trabalho bem feito. Então, se eu tenho 10 mil seguidores, não, eu sou um candidato a prefeito, tenho 10 mil seguidores. Esses 10 mil seguidores meus, se eu tiver 2 mil retweets desses caras, esses retweets também estão girando na bolha deles. Todo mundo está na minha bolha. Então, no site, não me importa curtida, não me importa retweet, não me importa absolutamente nada disso na rede oficial. O que me importa é convencer essa pessoa a chegar no jantar em casa... E falar que, olha, eu vi uma informação do candidato tal que é muito interessante. O cara falou que vai fazer isso, isso. Aí o pai e a mãe dessa mesa vão pegar e vão chegar no trabalho no dia seguinte, vão comentar e replicar, e aí você vai replicando no verbalmente, né? Mas é você retirar da internet. Porque, de fato, a internet você está girando em bolhas, então por isso que ela não ganha eleição ainda. Oi, diga. Só um parênteses. Ela não ganha eleição neste sentido. Agora, Hoje ela já consegue te dar subsídios fortíssimos para você ganhar uma eleição baseado em monitoramento. Então, com monitoramento, claro, eu tiro informações que eu vou levar para a vida física, para a vida offline, né? E aí no discurso, na televisão, eu vou falar no debate, etc. Eu vou falando coisas que eu fui identificando naquela rede. Mas, então, nesse ponto, ela pode virar uma eleição. Mas aí é muito teorizado também, né? Como é que você vai saber que foi ali aquele monitoramento que deu o gancho para virar uma campanha? Claro. Isso é muito romantizado. É difícil de medir, né, a eficiência daquilo ali, ou se o voto, ninguém sabe quem que o cara votou exatamente, né, se ele foi atingido ou como aquilo... Quer dizer, você tem as campanhas de boca de urna também, né, e aquelas feitas depois, mas... Pesquisa. É, falou campanha. Mas ainda assim é difícil de saber exatamente como o cara foi influenciado, né? E nesse cenário, o papel da mídia tradicional, TV, jornal, principalmente TV e jornal, porque... Hoje a gente consegue enxergar, quer dizer, sempre se conseguiu ver, né, mais ou menos os vieses dos grupos de grande mídia, né? É algo bem perceptível, assim, só não vê quem não quer, né? Ainda tem influência muito grande, porque às vezes a gente vê a internet pautando o debate das mídias tradicionais, mas as mídias tradicionais ainda estão aí, as pessoas ainda leem jornal, as pessoas ainda veem TV, né? Como é que você enxerga essa coisa de internet e mídias tradicionais? As mídias tradicionais existe essa teoria também, que a mídia tradicional, que o micro passou a pautar o macro. Quando eu falo micro, então, uma pessoa com um usuário comum da internet passou a pautar o grande veículo, né? Uhum. O que a gente tem que pensar em mídias separadas. Então, quando você fala de televisão, você não pode equiparar a televisão, comparar a televisão com o rádio, e você não pode comparar também com o rádio com o jornal e o jornal com revistas. São mídias completamente diferentes. É o texto da televisão que é diferente do texto do jornal, que é diferente do texto do rádio. O William Bonner não faz sucesso no rádio, e um cara do rádio não faz... você tem um Boechat, por exemplo. O Boechat é um cara que faz muito sucesso na Rádio Band News. Ele vai mal na televisão, ele não é um cara conhecido pela televisão. E ele apresenta o jornal da Band na televisão. Sim. Mas ele não é um influenciador como apresentador de televisão, ele é um influenciador como apresentador de rádio. Na internet, a gente pode falar, a Globo não faz bagunça na internet. Mais ou menos, porque a Globo é um site mais visitados da internet brasileira. A novela pauta muito redes sociais. É verdade. Aí você tem o UOL. O UOL é um dos maiores portais do país também, mas um dos portais mais acessados. Ele é do Grupo Folha. Você tem, você tem o G1 da Globo, você tem o do Estadão, você tem o Portal Terra, que também é uma grande mídia da internet, o IG, etc. Isso falando aqui do Brasil. E mais do que isso, você tem os comunicadores da mídia internet. Então você tem o Felipe Neto, claro, você tem um Portas nos Fundos, você tem um Gregório Dudivier, você tem a Joyce Heissmann. Então você tem influenciadores daquela mídia, são os comunicadores daquela mídia. Então, sim, eles que estão pautando. O negócio do Santander em Porto Alegre foi o MBL que pautou aquele negócio. Claro. Então, o MBL é uma grande mídia dentro da mídia internet. A questão do e eles sabem disso, né? Do Lula Livre. Eles têm essa noção, né? Tem. Todos têm essa noção. Então, a questão do Lula Livre é o Mídia Ninja. Só para falar dos dois lados. Tem o MBL, Mídia Ninja. Claro. Eu não estou comparando nenhum deles e nem falando bem, nem falando mal. Mas são pessoas que são realmente influenciadoras. Claro. Então, esse papo de... O Joãozinho lá da rua tal, se ele fala no Twitter, ninguém vai ouvir se ele fala no Twitter. Ninguém vai ouvir esse cara. Pode bravejar o quanto quiser. Pode. Aí se o Não Salvo for lá e meter um retweet nele, pronto. Sim. Ele virou, acabou. Ele viralizou esse cara. Saca? Sim. É que nem eu reclamando no meu Twitter sobre a Vivo. Ninguém me deu bola. Agora, se, sei lá, o Felipe Neto me retuita falando mal da Vivo, aí sim a coisa vai ser diferente, né? Exato. Aí ele ganha grana porque a Vivo vai lá pagar ele pra ele retirar o tweet e fazer um tweet pra falar bem da Vivo. Mas fica tranquilo, Guilherme. Eu sempre dou like nesses teus tweets. Pô, valeu, cara. Valeu, retweet. Obrigado. Obrigado, fica cara. Sozinho. Tu tem uma pergunta ainda, Vinícius? Manda. Assim, isso foi interessante ter citado aí Mídia Ninja, MBL e tal. Isso lembra a questão da polarização, né? Na internet, parece, a impressão é que dá, e eu digo isso ao ver, inclusive, meu pai de 70 e poucos anos fazendo uso do Facebook também nessa direção. A impressão que dá é que a coisa está mais polarizada. Assim, pessoas que eu nunca vi se manifestarem em termos políticos, de repente... assumem bandeiras, talvez pela facilidade de fazê-lo, nas redes sociais, que eu nunca vi elas presencialmente numa conversa defenderem ou falar. Até me surpreende muitas vezes certos posicionamentos de pessoas à minha volta com relação a essas bandeiras que elas levantam, seja elas quais forem, dentro das redes sociais. E eu te pergunto o seguinte: se por causa da internet, por causa das redes sociais, WhatsApp, Face, esse tipo de coisa, a gente tem uma polarização maior, né? Ou é o que sempre teve, só com mais visibilidade? O que te parece, André? É mais o que sempre teve e agora com visibilidade. Então, hoje, se você tem 500 amigos no seu Facebook e 700 pessoas que te seguem no Twitter... quando você escreve uma mensagem, você está com um megafone falando com 700 pessoas. Ou pelo menos, sei lá, o Facebook vai entregar para 5% dessa base de 500, você está com um megafone falando com 50 pessoas. Antes do Facebook, você falava na sacada tomando uma cerveja com seus amigos. Que você tinha em volta 3, 4 pessoas quando você dava essa opinião. Hoje, 50 pessoas estão vendo essa opinião que você está dando. Primeiro tem esse ponto de aumento de escala. Quando você fala, você é mais escutado. E também tem o momento do país. A gente está realmente, o país está passando por um momento que gera essa discussão. Um momento que vem de 2013 para cá, o país começa a alterar. A gente pegou em 2013, quando teve... relembrando as manifestações de 2013, elas começam pelos 20 centavos, ou não é pelo 20 centavos, isso, né? Uhum. Começa aquela manifestação. Da passagem. E era uma manifestação que tinha 2 mil pessoas ali na Paulista, que tem toda quinta-feira tem uma manifestação dessa na Avenida Paulista. E era mais uma manifestação só. Até que a polícia atirou uma bala de borracha em cima da manifestação. Jornalista, né? E pegou numa jornalista da Folha de São Paulo. Da Folha, eu lembro. Exato. Pegou no olho dela, ou no rosto dela, isso, né? No próximo rosto. Então, aí quando acertam a jornalista da Folha, a mídia vem, a mídia grande, a grande mídia se juntou contra a violência em cima de manifestações, e isso deu um estalo, coisas que é muito difícil explicar na comunicação, o motivo, o grande motivo para acontecer isso, mas de repente o povo, a população acordou, o gigante acordou, né? E vão para a rua. E saíram para a rua, e as pessoas saíram para a rua sem entender muito bem o que eles estavam pedindo. Então, tinham grupos que estavam pedindo melhoria na saúde, grupos que estavam pedindo melhoria na educação, segurança, os 20 centavos, o não sei o quê. E era muito, muito solto o que estava sendo falado, mas já era um movimento muito interessante, que era um país que a gente... um país que fala, cara, eu não, não é uníssono a gente discutir sobre saúde. Por quê? Na educação também temos problema. Porque na segurança também temos problema. Então cada um foi discutir a sua questão ali. Passa 2013, algumas manifestações, nós temos uma campanha em 2014 que foi extremamente violenta, uma campanha com ativo de fake news de rua, com ativo de guerrilha, um ataque violentíssimo da campanha da Dilma em cima da Marina. Depois a gente teve um segundo turno também extremamente violento entre o Aécio e a Dilma, e um país que sai completamente dividido na campanha, porque a Dilma ganha a eleição com 51%. ou 50, alguma coisa, e é eleita. No momento também. E a morte, a própria morte do Eduardo Campos também, né? Foi algo que aconteceu, que mexeu também, né, na campanha. Sim. A morte dele romantiza, né, um político. Ele morreu no dia seguinte de uma entrevista no Jornal Nacional. Então, ele era um político desconhecido no Brasil, ele era conhecido no Nordeste. Ele tinha sido governador por 8 anos lá em Pernambuco, e super bem avaliado. Ele era filho, neto do Miguel Arraes, então era um cara super bem avaliado lá dentro de Pernambuco, e que sempre foi muito próximo ao Lula. O Lula era o cara que chancelava ele, e o Lula tem uma entrada muito forte em Pernambuco. E o Eduardo Campos também passou a ter uma entrada bem interessante no Nordeste inteiro, mas ele precisava se apresentar para o Sul e o Sudeste. Claro. Quando ele faz a entrevista ao Jornal Nacional e se apresenta para o Sul e Sudeste, no dia seguinte de manhã caiu o avião dele. Aí começam boatos de teoria de conspiração, que derrubaram o avião dele, etc. Que isso é uma balela, não existiu. Mas que faz parte dessa campanha violentíssima que existiu ali. Então a gente tem essa campanha de 2014. A campanha de 2014 ela acaba com um país absolutamente dividido, com um país também em crise econômica. A economia do Brasil estava começando a dar sinais de que ia ficar bem ruim para a história, que a crise ia chegar. E nós tínhamos o início da Lava Jato. A Lava Jato começa ali na campanha, na campanha eleitoral 2014. A gente vem para 2015... Com a Dilma assume o seu segundo mandato com um governo totalmente destruído. Em fevereiro, o Eduardo Cunha ganha eleição como presidente da Câmara dos Deputados Federal. Ele ganha sendo adversário da Dilma. A Dilma não apoia, sendo ele do PMDB. E ele ganha e fala, então agora você vai ver, vai ter volta. E ele começa a articular dentro da Câmara, impeachment, etc. E em paralelo, nós temos movimentos nas ruas aqui de São Paulo, na rua do Brasil inteiro, temos movimentos nas grandes capitais de pedir novas eleições. O PSDB não tendo aceito a derrota, eles pediram recontagem primeiro de votos, depois entraram com um pedido de para que questão da urna, né? Isso. Questão de urna. Então você tem movimentos ligados ao PSDB fazendo um pedido de impeachment, já um começo de pedido de impeachment, e o lado do PT defendendo a manutenção da Dilma. E então aí entrou aquela guerrinha do lado A contra o lado B que a gente fala. O lado do PT falando que vocês não sabem perder, e o lado do PSDB falando vocês ganharam porque roubaram. Então, e aí começou essa guerra, e começa. Como a gente tinha acabado de sair de uma manifestação que, por um acaso, virou um gigante acordou, e no ano seguinte tivemos uma eleição presidencial, que já costuma ser pauta no Brasil inteiro, só que ela ainda foi uma campanha extremamente violenta, temos a entrada da Lava Jato, tudo, isso culmina numa guerra, numa polarização lá do A, lá do B. As pessoas que vão lá no Twitter, na grande média, as pessoas que vão na rede social e falam Lula tem que ser preso amanhã, ou o Aécio tem que ser preso amanhã, essas pessoas já falavam isso no seu jantar. Só que agora, com essa guerra, com todo esse cenário que eu falei agora, com todo esse cenário, eles se sentiram com vontade de ir nas redes sociais falar. Se encorajou os caras. Exato, encorajou. Eu tenho três pontos que eu gostaria de tocar ainda, a gente já está com uma hora de gravação, e eu gostaria de tocar em três pontos assim que são também importantes nessa conversa. Aí. O primeiro, antes da gente encaminhar ali, o primeiro eu gostaria de chamar a atenção e gostaria de saber o que tu pensa disso. Isso é uma coisa meio delicada. O presidente do TSE, tá, Luiz Fux, ele falou esses dias que se alguma vitória fosse conquistada através de fake news, as eleições poderiam ser anuladas. Pois é, essa foi a minha reação quando eu li também. A questão é a seguinte: não te parece que isso aqui, primeiro que eles não vão ter como, assim, fake news vai ter, tá? Uhum. E isso não seria, isso ainda é uma coisa perigosa no sentido de, dependendo de quem ganha, não posso usar para anular uma eleição, porque é. Fake news vai ter. Se esse de for para de todos os lados, né? De todos os lados. Então, na verdade, eu não, ele seja quem for ele que falou ganhar, uma coisa, é, ele, o Fux ali, ele nessa fala, ele tá querendo gerar manchete, falar, ah, estamos trabalhando, tenham medo de fake news. Mas, é, primeiro, não existe a menor possibilidade disso acontecer. É, então, foi irresponsabilidade dele falar uma coisa dessa. É, principalmente num período... nesse período que a gente está, que é o período da faísca, que está essa polarização absurda, essa guerra de A contra B, um monte de gente vai mandar mensagem para vocês, vai ter gente mandando mensagem para vocês me chamando de esquerdista e outros me chamando de direitistas. É impressionante isso. Vamos perder mais alguns apoiadores. A gente vai te mandar todas elas, não te preocupa. Pode mandar. o cara... É um momento que qualquer faísquinha gera uma discussão de uma pauta que não tem sentido a gente discutir. É, e aí o cara vem e fala que se pegar fake news é mexer na eleição, eu vou anular a eleição. Anular a eleição. Você vai dar sim subsídios para quem perder chegar lá no ano que vem e recorrer em relação a isso. Seja quem for. É, ninguém gosta de perder no mundo político. E também você gera... e aí o outro ponto é que não tem como fazer isso. É, primeiro, ele não tem como identificar que uma fake news, de fato, alterou aquela eleição. Porque não é, não é um meme que vai alterar uma eleição. Não é uma notícia falsa que vai alterar uma eleição. É um conjunto de notícias falsas. É uma eleição para ganhar uma eleição. É igual desastre de avião, né? O avião só cai com 7 erros. Ele precisa de 7 falhas para cair o avião. Uma falha só não derruba um avião. É, então, uma campanha também, você precisa de 7 itens para ganhar e para perder. É, não é uma notícia falsa que vai acabar com a eleição do outro lado de lá. Ainda assim, uma notícia falsa, supondo que uma notícia falsa altere essa eleição, como é que você vai provar que a pessoa votou no lado B, porque o lado A gerou aquela notícia falsa? Não tem como provar isso daí. É muito abstrato. E não tem como provar que aquela notícia saiu do lado A. Mentira em campanha eleitoral sempre houve, né? Basta a gente pensar na Não, caso... não fala coisas, você não sabe, cara. Como é que tu sabe que sempre houve campanha mentira? Ah, para. Não, mas tu tá sendo irônico, né? Mas basta a gente pensar o caso clássico da eleição do Collor, né? Aquela questão dos dossiês que ele tinha, da pilha de papéis em branco, né? É, então, essa questão de jogar com os fatos é algo que sempre aconteceu, né? A novidade que espanta é claro, não estou dizendo que não é importante eu tratar de fake news, mas você tem toda a razão, né? É algo bem difícil de mensurar, de fato, né? Queria perguntar mais alguma coisa, Vinícius? Eu tinha meus outros dois pontos que eu vou juntar num só. Tá? Manda bala. Então, assim, os outros dois pontos são o seguinte, André, que eu gostaria que tu comentasse. Aqui, tu já comentou que lá nos Estados Unidos o pessoal é livre para comprar a base de dados da Visa, Mastercard, quem quer que seja. Lá eles podem, dá para fazer o que quiser, é uma festa. Né? Até a gente viu nas comissões lá do Congresso americano, a gente viu essa discussão lá entre eles, realmente é um baile, né? Com entrada franca. Aqui no Brasil a gente tem não é tão bom quanto na Europa, aliás a gente está um tanto longe, mas existem algumas barreiras. Aí eu te pergunto o seguinte, né? Vou te juntar as duas perguntas. Primeiro, tu tem notícia de cruzamento de dados, por exemplo, de uma Serasa Experian, de uma Equifax, que no Brasil é a Boa Vista, ou de outras entidades, a Axion, que está no Brasil... e outras bases de dados desse tipo que são cruzadas com Facebook e dados de telefone, etc., para montar, para fazer o micro-targeting. E o outro ponto que envolve a questão das redes sociais, até vocês citaram num episódio de vocês, até que ponto o pessoal utiliza essas plataformas Stiling, por exemplo, aqui no Brasil, para fazer não só o micro-targeting para influenciação, mas o micro-targeting para processo, ou seja, para perseguição e tirar do ar gente que está fazendo alguma ação combativa, né, contra você. Então, começando pelo... Bom, primeiro ponto, sim, existem... as grandes campanhas trabalham com cruzamento de dados embutidos dentro dos softwares, mas não há notícias no Brasil de alguma campanha que compra no mercado paralelo banco de dados. São só os dados realmente que são permitidos, porque de fato isso daí, se a Polícia Federal ou a Polícia Eleitoral, a Justiça Eleitoral entra nessa agência e descobre que esses caras estão trabalhando com um banco de dados do mercado paralelo, aí isso pode impugnar uma campanha, sim, isso é perigosíssimo. Então não se trabalha com isso, eles trabalham com bancos que são abertos e você consegue fazer uma baita festa com bancos abertos. Mas conta de luz, gás, se eu não me engano, a conta de luz, gás, água, IPTU e PVA, são cinco dados que são abertos, que você consegue consultar. Eu consigo pelo CPF da pessoa, eu consigo consultar quais são os gastos mensais dessa pessoa com esses produtos. Então, se eu chego numa conta que você gasta, sei lá, R$100 de luz, eu consigo identificar que você mora em três pessoas na casa. Se você gasta R$50... Isso o software faz toda essa inteligência, né? E aí eu faço o cruzamento também de um outro banco de dados que existe no Brasil, um outro software, que é um software, esse é um software americano, não me lembro o nome dele agora, e aí ele vai fazer, mas todos eles você embute num grande software que vira o tal do Big Data, né? E esse software, ele consegue capturar o seu localizador. O brasileiro médio, ele não sabe desativar o localizador do celular, brasileiro médio, tá? Ele não é porque ele ativa porque ele quer, ele não sabe desativar. O localizador vem ativado pelo fabricante e ele não sabe mexer naquilo. E esse brasileiro, ele publica uma foto numa rede social e tagueia o lugar. Então você está no restaurante X, você vai lá e coloca: ó, tô aqui com o Vinícius Guilherme no restaurante X, e tagueia esse lugar. A partir do momento que você tagueou, esse software te captura e eu consigo checar você por todas as suas localizações. Desde que você esteja com a rede social aberta e o localizador ativado, né? Então, se você tem um Facebook travado ou um Instagram travado, privado, né, no caso, o software não consegue te acessar, porque ele é travado, mas a maioria deixa aberto também. Então, se é aberto e você está com o localizador ativado, eu capturo você. E aí, nesse momento, eu consigo fazer o seu banco de dados de compra. Porque eu não preciso ter acesso ao seu cartão se eu sei que você faz compra no restaurante de classe A, ou no shopping de classe A ou no shopping de classe C. Sim. Se você vai no Pão de Açúcar ou no Extra. Saca? Eu consigo identificar qual é a sua classe ali. Sim, o cara, você diz que o cara está jantando com fulano, posta uma foto, a foto está já tagueada. É por meio disso, não há um segmento de coisas que o cara não poste. Ou seja, o cara precisa postar algo tagueando aquele conteúdo, né? Eu preciso que você tagueie a sua localização. Sim. Então, na hora que você colocou a sua localização, o software ativa. Fala assim: ah, tem mais uma localização aqui, pá. Sim. E aí ele joga você. Isso daí é um software que é absurdamente caro. Absurdamente caro. Eu tenho uma ou duas campanhas no Brasil que utilizaram isso em 2016. Ele é um software novo para a campanha. Agora em 2018, algumas vão usar, mas em 2016 eu tenho conhecimento de duas campanhas que fizeram só. E eram campanhas municipais, né? Ele é muito caro e principalmente por abrangência. Então você paga ele por localização. Localização que eu digo de região. Então ele custa um preço para essa cidade, para você abrangir, se para o estado é outro preço. Blá, blá. Agora imagina o país inteiro. Sim, entendeu? Caramba. E a questão da perseguição, André, do uso dessas mesmas bases de dados para identificar sim. quem está fazendo discurso sim. Contrário a quem está usando a ferramenta? Não, se usa, aí bate na gerenciamento de crise, que eu falei lá no começo, né? Então você analisa todo o cenário para saber como se comunicar, o que está sendo falado, qual é o assunto que está em pauta para se comunicar, e você também, nesse cenário, você cria regras. As regras que a gente fala de monitoramento são palavras-chave que o software vai ficar buscando, né? O tempo 24 horas buscando ali, e ele apita quando dá uma crise com aquela palavra-chave. Então essa palavra-chave ele vai buscando. Então quando você consegue identificar quem está falando mal de você, e esse quem está falando mal de mim está naquela nuvenzinha ali de tags, eu consigo ir dando micro, você vai dando scroll até chegar em quem é o percursor, quem é o influenciador que está viralizando essas notícias. E aí eu vou atrás dele, aí eu posso ativar militância para ir falar com ele. Né? Aí você tem as campanhas que utilizam bots, você tem as campanhas que utilizam os perfis fakes para ir lá e dar descrédito naquele cara. Contradizer o cara ou algo assim. Exato. Os bots funcionam muito assim, né? Porque os bots eles trabalham com palavras-chave, então eles já são automatizados. Os bots nem usam as campanhas que programam o bot, ele não programa baseado no uso do styling da vida. Ele programa com palavra-chave. Então, se alguém falar não gosto do Guilherme, você vai lá e fala que essa pessoa é uma idiota. Então, aí, sim. Eu não gosto do Guilherme. Alguém fala, eu não gosto desse tal do Guilherme. Não, e é mesmo, né, cara? Você vai ter mil bots entrando no seu Twitter, falando, pô, o cara é gente boa, o cara não sei o que, blá, blá, blá. Então, essa é a função sim. do bot. Sim, aí o cara tu dá ares de uma legitimidade que, na verdade, não existe, né? Eu não sei até que ponto isso não vai, de certa forma, diluir um pouco a importância da internet, né? A gente não sabe como é que isso vai se dar no futuro, né? Mas se você perder completamente a credibilidade nesse ambiente, é difícil, né? É difícil saber o que pode acontecer, né, no futuro. Uma coisa que eu comento sempre falo no NBW e já deixo para os ouvintes aqui também. É isso aí, já faz o teu jabá aí, cara. Faz o jabá. Não, mas você tem que discutir muito política na sua vida. Porque, cara, política é vida. A vida no coletivo, ela depende da política. Se você viver sozinho, você falar, eu vou viver trancado sozinho na minha casa, você também depende da política. Você depende da política para gerar luz para a tua casa. Você depende da polícia, claro. Da política para gerar água para entrar na tua casa. Se você for falar, não, eu não quero morar sozinho, eu vou para a Amazônia e vou entrar numa tribo de indígena. Você depende de política, porque na tribo indígena também existe a política deles. Claro. Não, política é vida, é saudável, desde que você saiba discutir, saiba respeitar e ouvir a opinião do outro. E eu recomendo que as pessoas estudem, leiam, vão atrás da política, porque só assim a gente vai conseguir mudar ou tentar mudar alguma coisa. Por que que o país não tem uma educação boa? Porque os caras não querem pessoas inteligentes votando. Claro. É simples isso. Então, se eles não vão te dar educação boa votando, vai lá você estudar, seja autodidata, vai ler, compara, lê notícia que fala do contra o A e contra o B e compara. Entenda o que é marketing político e o que é real. Vai entender qual é o histórico dos candidatos. Então, não assista 30 segundos do Bolsonaro e acha que o Bolsonaro é aquilo. Vai pesquisar quem é o Bolsonaro na vida política nos últimos 25 anos. Vai pesquisar quem é o Ciro Gomes nos últimos 25 anos. A Marina Silva, a Manuela Dávila, o Boulos. O Alckmin, vai pesquisar quem são os caras. Não aceite o seu voto só pela propaganda dos caras, porque isso daí, a propaganda, eu acho que falei um pouco aqui hoje sobre como é feita a propaganda e para que ela serve. Né? Uhum. Então, você tem que discutir, você tem que ir atrás de fact-checking. Tem a agência pública, a Lupa, e tem mais uma outra que me fugiu agora, que fazem checagem de notícia. Você, porra, assina a newsletter dos caras, vai atrás do Twitter deles ou do Facebook deles. Eles o tempo todo estão checando notícias e falando, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, notícias que políticos estão dando. e discuta com seu amigo. Tem que discutir com o amigo, cara. Não dá pra uma pessoa chegar pra você e falar, ah, eu vou votar em tal pessoa. Ah, não, se você vai votar em tal pessoa, eu não te escuto mais, eu nem converso. Não, discuta. Porque só se você discutir, você talvez consiga mudar o voto dele. Ou talvez ele possa te convencer a votar nessa outra pessoa também. Pode ser. Só para mais dois sites dessa linha de fact-checking é o boatos.org e o aosfatos.org. Aosfatos, esse mesmo. É o que estava me fugindo. André, eu acho que vocês desempenham um grande papel aí nessa dinâmica que tu colocou agora, de discussão, de tentar entender. Tu fez uma análise de conjuntura aqui muito bacana, cara. Eu acho que a gente fica muito feliz, muito agradecido de tu dispensar um pouco do teu tempo aqui pro nosso podcast, para ajudar os nossos ouvintes a entender melhor como é que essas dinâmicas se dão. O tema fugiu um pouco do que a gente quase sempre fala, que é segurança da informação, direito da tecnologia, mas essa era uma coisa importante que a gente queria falar há bastante tempo, e para nós é um prazerzão, cara, te ter aqui, porque eu falo por mim, não sei pelo Vinícius, mas eu acho que Vinícius também, a gente gosta muito do podcast de vocês. Eu acho que é um podcast de altíssima qualidade, assim, é bom de ouvir, as discussões ocorrem aí na medida certa de conseguir encontrar, de conciliar os lados. Vocês não pendem nem para um nem para outro, mas tentam respeitar o ouvinte, que eu acho que isso que é bacana, sabe? Vocês tratam o ouvinte como um cara que, não como um idiota lá que vocês vão tentar convencer de alguma coisa, não, vocês estão tentando de fato contribuir pro debate. Então fica também a nossa recomendação para o podcast NBW. Vocês têm os 5 minutos NBW também, que é meio que diário, assim, às vezes sai, isso, outras vezes não sai, né? E como é que é a frequência? É quinzenal que vocês gravam o episódio principal de vocês? Não, na média mundial é quinzenal, mas a gente tenta fazer semanal. A gente tem problemas de agenda, porque primeiro temos o fuso horário com o Ulisses mora na Inglaterra. Sim. Então a gente tem um fuso horário, então a gente tem que ficar sempre batendo agenda. Então o horário dele lá tem que combinar com o nosso horário de extra trabalho, etc. Mas na medida do possível a gente tenta fazer uma vez por semana. Agora, nos próximos 2 meses pelo menos, até o período da eleição, muito possivelmente a gente vai conseguir manter semanal, porque a gente vai conseguir por um caso curioso, que é pela ausência do Ulisses. Porque o Ulisses, ele vai cobrir a Copa do Mundo. Então ele vai para a Copa, né? Ele falou no último. Né? Ele vai para a Rússia, e aí como ele vai para a Rússia, ele vai ter pouco tempo para participar. E aí como ele não vai, ele vai participar em algumas edições, mas vai ficar um mês e meio fora, a gente conseguiu combinar um esquema para manter o semanal. A gente tá gravando uma série com a Isadora. A Isadora é a esposa do Ulisses. Ela está fazendo uma série que a gente vai publicar também no nosso feed toda quarta-feira. Acho que já a partir dessa semana, de amanhã a gente vai começar a publicar. Amanhã. Que é uma série com novos políticos. Então ela está fazendo entrevista com candidatos no Brasil, candidatos da direita, da esquerda, do centro-esquerda, centro-direita, extremo daqui. São pessoas que são novas. E novo não de idade, novo de visão nova, de primeira candidatura da pessoa, ela está entrando para realmente estar a fim de mudar, e pessoas que ouvintes estão mandando para a gente o contato desses políticos, e ela está fazendo essa entrevista, e é uma série que a gente vai tocar a partir dessa semana. Essa série vai ser quinzenal e a gente vai levar até a eleição, série com novos políticos. Ah, que legal, cara, que legal. Vocês podem encontrar aí todas as informações em podcastnbw.com. André, muito obrigado pela tua participação. Para nós foi um prazer, cara. Manda um abraço para ti, manda um abraço para o Ulisses e para o Barata lá. Diz que a gente admira muito o produto que vocês fazem e recomenda aqui. Pô, eu que agradeço, Guilherme. Valeu. Obrigadão, Vinícius. Foi realmente um prazer participar aqui do Segurança Legal. Valeu, André. Foi um prazer bem grande aí, cara. E sim, vamos fechar com as nossas recomendações? Pode ser. O André fica com a gente aqui, André. Não sei se tem alguma recomendação. Fico. Preparou alguma coisa? Além do que tu já recomendou. Se quiser fazer uma coisa meio fora da curva aí, filme, livro, uma coisa que tu viu há pouco tempo e tu curtiu. Pode repetir a tua recomendação no último NBW também, se tu lembrar. O último evento. Ah, sim, pronto. Então vou repetir a última. É, foi uma coisa bem interessante que eu fui visitar. Eu, pelo menos uma vez por semana, eu tiro. Só que isso é uma recomendação regional, né? Uhum. Esse podcast é uma mídia que tem gente em todo lugar ouvindo. É, uhum. Então isso vai mais para os ouvintes de São Paulo. Eu, pelo menos uma vez por semana, eu tiro um dia, da pelo menos uma manhã ou alguma parte do meu dia, para ir a alguma exposição aqui em São Paulo. Uhum. É, e tem algumas exposições que estão bem interessantes em São Paulo. E na última semana eu fui visitar o Memorial da Resistência, que fica na Estação Pinacoteca, perto da Estação da Luz. É um memorial que fala sobre a história da ditadura no país. Então, uhum. ali era uma das sedes do DOPS. Então, se mantém na exposição fixa deles, se mantém três celas de tortura da época. É, então, uhum. você vê as pichações nas celas, as pichações todas com vieses políticos, etc. Uhum. E você tem também uma exposição itinerante que está rolando, que é do João Goulart. Então mostra uma exposição que mostra os quatro anos da presidência do Jango, que culminou no golpe em 64, ele ficou presidente de 61 a 64, né? Sim. E ali nessa exposição conta toda a história de como ele chegou a presidente e o que aconteceu durante a presidência dele. E então é quando é feito toda a cama para se dar o golpe, né? No golpe que foi dado uhum. nele. Mas então, e aí você consegue, vendo aquela história, ver alguns paralelos com o que está acontecendo no país hoje. Uhum. E é bem assustador o que está acontecendo. Ah, legal. Pessoal de São Paulo. Pessoal de São Paulo, é de graça para entrar, tá? Não paga absolutamente nada. É só ir. Ótimo. Vinícius? A minha dica, ela não é regional, mas é apenas para quem não cancelou o Netflix. Porque é uma produção do Netflix, então eu acredito que só vai encontrar lá. O nome do título do filme em português é Eu Não Sou Um Homem Fácil. Tá? É uhum. Ele foi gravado originalmente em francês, né? Então é um filme francês. E, cara, me chamou muita atenção porque foi um filme que, pra mim, quando eu tava assistindo, ele é um filme que fala a respeito do machismo e do feminismo, né? Não vou dar muito spoiler aqui do filme, mas ele mostra uma inversão de papéis, uma inversão da sociedade, em vez de uma sociedade machista, uma sociedade feminista, de uma maneira que me chamou a atenção, porque quando eu me dei conta... eu tava rindo de certas cenas, de certas coisas que estavam acontecendo no filme, e eu tava assistindo ele junto com minha esposa, e eu me dei conta assim, mas peraí, por que eu tô rindo? Eu tô rindo porque os papéis estão invertidos, né? Senão eu não estaria rindo, senão seria normal, eu não teria reação nenhuma, tá? Normal, ok. Vamos, próximo. Então me chamou muita atenção quando eu assisti esse filme, cara, porque me fez sentir um pouco diferente a questão do machismo e do feminismo, e me fez pensar de maneira um pouco diferente nas questões cinematográficas que a gente vê por aí, normalmente bem exageradas, sabe? Eu curti bastante e eu recomendo. Para quem não cancelou o Netflix, tá aí. Eu Não Sou Um Homem Fácil. Né? Tá, é em francês. Eu vou arriscar meu francês aqui, Guilherme. Depois tu me corri se eu estiver errado. Mano. Je ne suis pas un homme facile. Não sei se é isso. É, mais ou menos. Mais ou menos. Tá indo. essa é a minha dica de filme, a minha recomendação pro episódio. A minha recomendação vai também do Netflix, a gente não tá recebendo nada deles. Né? Se eles quiserem nos patrocinar, a gente aceita, mas por enquanto não estamos recebendo nada. Que é uma série original deles também, que é Merli. É uma série catalã que fala sobre mostra a vida de um professor de filosofia do estudo secundário, lá do segundo grau deles. E ele é um cara assim que tá sem emprego, enfim, e consegue um emprego justamente no colégio do filho dele. Ele passa a dar aula para a turma do filho dele, uma turma de adolescentes aí de 15, 16 anos, aparentemente. E é muito bacana porque cada episódio fala sobre um filósofo. Então, Platão, Schopenhauer, Aristóteles... Foucault. E é bem interessante, assim, não é pesada na parte filosófica, fala bem pouquinho até sobre a questão filosófica, mas mostra bem o conflito, a relação do pai com o filho, os conflitos da adolescência, assim, os atores são muito bons, a série é muito boa. Eu relutei pra começar a ver porque eu achei que ia ser uma droga, mas a série é muito bacana, é um tipo de diversão, assim, fora do que a gente tá acostumado a ver, com bastante reflexão, sabe? Tem algumas questões ali que você termina de ver o episódio e fica pensando naquilo, aquilo te bate em algumas questões, né? Até em relação a preconceito, enfim. Então fica a minha recomendação, as nossas recomendações todas aqui que estarão lá no show notes. Então agradecemos mais uma vez, André, pela tua participação, agradecemos aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos agora na próxima edição do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Falou!